Antes de mais, eu tenho uma confissão para fazer. Eu estava mesmo. Não, é uma confissão mais simples. Eu estava decidido a não apresentar nada até ao último dia. Porque depois eu acabei por pensar, não, porque realmente o barco é em pé para as pessoas apresentarem e realmente as. E realmente as apresentações são a forma também das pessoas que participam no Barcamp agradecerem à organização. Portanto, os meus parabéns. Obrigado por organizar o Barcamp aqui no Porto. E decidi falar-vos de algo que eu adoro. Porque se eu vos viesse falar de apenas de mais um tema, seria apenas mais uma coisa que vocês iam falar. E então decidi ir para a minha área, que é Relações Públicas. E falar sobre dois conceitos. E aproveitei também para falar de outra questão, que é a necessidade de distinguir entre os amadores e realmente quem é profissional, quem é especialista na área. Então, vamos começar. Portanto, o meu objetivo com esta apresentação vai ser, primeiro, dar-vos ferramentas para distinguir entre quem é profissional e quem é apenas um amador, ou, como diz o Bruno Nogueira, um especialista de especialidades, por exemplo, Moita Flores. Partilhar dois conceitos base de relações públicas, que é a distinção entre públicos e stakeholders. E em relações públicas, a definição às vezes é demasiado simples, outras vezes é explicado de modo demasiado complexo. Eu gosto daquelas duas abordagens. Primeiro é falar das relações públicas como gerir a comunicação. O que é que isto significa? Identificamos uma série de públicos que entram em contacto com uma empresa ou uma organização qualquer e esses públicos o que vão fazer é exigências. Vão querer saber informação, vão querer ajudar, vão querer compreender porque é que foi tomada uma decisão e não outra. Nos contextos políticos isto torna-se especialmente importante. Mas dizer que é apenas gerir a comunicação torna-se vago, porque gerir a comunicação pode ser apenas falar com os jornalistas, manter os jornalistas informados sobre o que se passa para que eles informem as pessoas. Mas as relações públicas são muito mais do que isso. São a gestão das próprias relações. A gestão das relações é um conceito que se torna muito maior por uma razão simples. Porque para gerir relações temos que gerir a comunicação. E podemos gerir a comunicação sem gerir as relações. Então, onde é que está a linha? Um bocadinho mais à frente vamos perceber isto. E depois, experts and gurus. Toda a gente é um expert em qualquer coisa ultimamente. Eu não sei o que é que se passa. Quer dizer, já foi pior, também tenho que confessar isso. Já houve uma altura em que toda a gente era um guru de social media, um expert em web marketing, um especialista em fazer o que quer que fosse. Eu fui ao Flickr e perguntei-lhe quem era o guru. É este senhor. Portanto, eu não conheço muitos especialistas, muito menos gurus. E o que é que os separa? O que separa os profissionais de amadores acaba por ser duas coisas simples. A primeira delas, processos e metodologias. Um profissional vai distinguir-se por chegar ao pé de um cliente e colocar-lhe questões muito simples, que ele sabe que são a base. E só depois é que ele vai evoluir para colocar algumas questões que são mais pertinentes ainda, que vão surgindo como um resultado de um processo, e não propriamente como, então o senhor quer mais clientes, não é? Então, olha, vamos fazer assim. Isso não acontece. Foi interessante na apresentação sobre Rails, porque realmente é preciso investigar bastante. E às vezes não é só junto de quem vem falar connosco a dizer que quer um website, é junto de quem está a trabalhar diariamente e percebe que são sempre aquelas pessoas que nos dizem. Sabe, o chefe gosta muito do site que temos, mas nós sabemos que ele é muito mauzinho e que ele deveria ter estas características assim, assim, assim, assim. São essas pessoas que nos acabam por dar mais informação do que propriamente quem vai falar connosco. E este processo é o processo de relações públicas em 4 etapas. Investigação, planificação, ação, avaliação. E é repetitivo por uma razão muito simples. Gerir uma relação é um processo que não termina. Não pode terminar, a não ser que realmente deixe de existir uma relação. E isso significa uma de duas coisas. Ou realmente deixou de fazer sentido, ou então falhamos redondamente. E depois há outra coisa que é conceitos. Um profissional tem os conceitos bem definidos no seu discurso. E muitas vezes o que acontece é que se baralha o conceito de stakeholders e o conceito de públicos. Isto acontece bastante, tanto em RP, como em marketing, como em economia. Muitos falam sobre... Vamos comunicar com os stakeholders porque os shareholders... Espera, conceitos diferentes. Um acionista não é um stakeholder, mas explica-se melhor assim. Esta é a definição de Grunig. Eu, quando quero trazer boas ideias, vou sempre buscar as dos outros. É muito mais simples. Ele diz que as pessoas são stakeholders quando estão numa categoria em que podem ser afetadas pela organização. E ainda há pouco estávamos a falar de investidores. Os investidores, quando uma empresa está a querer começar, são de facto um stakeholder, porque não conhecem a empresa. No entanto, se a empresa começar a tomar forma, eles vão querer estar informados, vão querer mudar um pouco o seu comportamento para... Deixa lá ver o que é que eles estão a fazer, deixa lá ver se realmente é uma oportunidade. Sim? Minimizar os riscos também. Mas, mais do que isso, podem querer simplesmente investir na empresa e querer saber, então como é que eu posso investir? Ok, estão a preparar uma conferência, então o que é que vão precisar? Por exemplo, eu estive a ajudar com a organização da Shift e fomos contactados pela Log. E o que a Log disse foi, nós queríamos muito patrocinar, mas não temos como cumprir os sponsor packs. Então nós dissemos, tudo bem, vamos então encontrar aqui um meio termo. E arranjámos forma deles poderem ajudar com alguma logística e com algum material que precisámos para os welcome packs. Eles conseguiram ter o patrocínio e nós conseguimos baixar os custos. Houve ali um meio termo. Mas pronto, quando um stakeholder realmente se torna ciente de que há ali uma relação, seja por causa de um... O termo que o Grunig usa é um issue. If there's an issue, then the stakeholders turn into publics. Mas o conceito de issue em inglês e a tradução para português é péssima. Porque às vezes não é um problema, às vezes é uma oportunidade. Portanto, é preciso ter cuidado com a forma como dizemos isto. Mas sim, quando os stakeholders se apercebem de que existe ali uma empresa em que eu quero investir, ou existe ali uma comunidade que está a dinamizar o meu bairro, então vamos lá interagir, vamos lá perceber o que é que se pode fazer para facilitar a vida deles e facilitar a minha. Pode ser algo tão simples quanto isso. E agora existem uma série de públicos online. Eu sei que não se vê muito bem daí, mas isto é um mapa de hiperlinks para um website. Porque em RP Online é muito difícil dizer a alguém, olha, o seu website tem poucos links. Tem poucos... Desculpe, links? Isto acontece várias vezes. Eu estive a ter uma conversa há uns tempos em que estava a explicar a um colega de profissão que... Pois é que às vezes quando eu construo links, o texto de âncora não é necessariamente o título do link e assim eu consigo melhorar um bocadinho a optimização para motores de busca. O texto de quê? Explica-me o conceito de hiperlink. Portanto, a conversa deu ali uma reviravolta completa. E então o que é que hoje em dia se faz? Hoje em dia o que se faz é tentar perceber como é que as pessoas trocam hiperlinks para perceber onde é que estão as relações nos blogs, para perceber então como é que podemos dinamizar um website. O problema disto é que significa que o Grunig estava enganado quando disse que os públicos surgem quando se dá algum tipo de issue ou algum tipo de problema ou oportunidade. Porque os públicos, na realidade, giram em torno de valores. Que também está relacionado com a ideia das emoções, mas isso seria outra história. Os públicos online revolvem em torno de valores e o Grunig, percebendo isto, voltou aos públicos e à perspectiva sociológica, em que realmente um público é apenas uma entidade coerente e que tem um propósito. Pensem, por exemplo, na forma como a Apple comunica tanto com os developers, a Apple e a Google e mais uma série de outras empresas, porque sabem que quantos mais programadores e designers, enfim, quantas mais pessoas fizerem desenvolvimento de novas aplicações, mais vantagem eles ganham no mercado. E, lá está, existem valores partilhados, mesmo que... Aqui o conceito de valor pode ser algo tão simples como eu compreendo que Rails é melhor do que PHP ou eu compreendo que PHP é melhor do que ASPX. O que é que não é melhor do que ASPX? E então o Grunig alterou um bocadinho a teoria dele e chamou-lhe agora a teoria situacional de problem solving, em que, segundo ele, os públicos online alteram o seu comportamento de comunicação de acordo com a fase de problem solving em questão. Então, na primeira fase, eles vão procurar informação, não, adquirir informação, aliás, depois vão procurar informação adicional e depois vão filtrar a informação que realmente é importante. Como é que isto nos permite segmentar públicos? Da seguinte forma. Ok, não se nota bem. Ali naquela primeira parte é o reconhecimento de um problema, em que se reconhece um problema e se move para a fase de... A aquisição de informação, em que estamos a falar de um público que está relativamente ativo, e seleção de informação, Ou então um público ativista que, além de procurar informação a selecionar, procura fazer algo com essa informação e chega a este ponto. Um público ativista é um pouco mais difícil de gerir em termos de relações, porque, um caso muito simples, a Shell com a Greenpeace, quando foi do, vamos chamar-lhe o assalto do Rainbow Warrior, em que eles queriam que um navio fosse, não era um navio, peço desculpa, era uma plataforma de petróleo, se não me engano. Eles queriam que a plataforma fosse afundada de uma maneira totalmente diferente à que era proposta pela Shell. A Shell apresentou toda a informação de que, atenção, a Greenpeace está errada, porque, segundo todos os especialistas da área, a melhor forma de evitar o impacto ambiental desta plataforma é com a nossa proposta. Mas a Greenpeace foi de tal maneira ativa, teve de tal maneira um controle mediático de tal forma grande, que a Shell desistiu e disse: vamos fazer como eles querem. Poupa-nos tempo a nós do que estar a tentar convencê-los do contrário. E assim foi. O impacto ambiental foi maior, a Greenpeace achou-se vitoriosa, acabaram por perder as duas partes. Ok, e agora como é que podemos usar isto? Quando se está a preparar alguma coisa no campo de comunicação, ou quando se está a preparar uma organização, ou um novo produto, ou um novo serviço, é muito raro que sejam feitos planos de comunicação. E se não são feitos planos de comunicação, também não é feita estratégia. E precisamos de novas definições do que é um público, porque online, como vimos, a troca de hiperlinks e toda a comunidade que se forma em torno de um tema é muito mais dinâmica do que a primeira perspectiva do Grunig. A primeira perspectiva do Grunig é interessante se formos para um contexto de assessoria de imprensa. Aí faz sentido, de resto não. Então, como é que podem aproveitar estes conceitos para uma startup ou para um novo produto, novo serviço, seja o que for? Primeira parte, definir objetivos. Segunda parte, mapear stakeholders, que eu posso mostrar a seguir alguns exemplos. E seguir o processo de 4 etapas. Isto acaba por ser o suficiente para que, quando surgir alguma questão que seja necessário de resolver com um determinado público, vocês já estão prontos. Ou porque já estavam à espera, ou porque chegaram ao ponto de preparar os conteúdos de informação e de comunicação antes de surgir a necessidade de os usar. Agora, exemplos de mapeamento de stakeholders. Eu tirei só alguns. Ok, isto não se vê bem. Aqui a ideia é que cada círculo representa um dos públicos e que o primeiro eixo é a importância e a influência que cada um deles tem. Por exemplo, em relação a uma organização que esteja... Sim. Em cima, mapa de stakeholders. Este foi um... Ah, as verdes, sim. Não, as verdes é só o nome de públicos. Aqui é lojistas, fornecedores, clientes finais, comunidade, empregados, acionistas, autarquias, concorrência, governo e, claro, mídia. A ideia aqui é: quem é que tem a capacidade para nos influenciar mais e até que ponto é que eles têm importância no grande esquema das coisas? Isto é feito em relação a uma organização. Portanto, permite algum nível de manobra e de planeamento. Outra forma de mapear os stakeholders é conforme o potencial de serem apoiantes ou oponentes. Outra ainda é com base nas relações que se formam. Para diferentes tipos de relações, colocamos os públicos nos diferentes quadrados. Ou, consoante eixos de importância, atitude, importância e influência. Uma das coisas que se pode fazer aqui é um gráfico de radar que automaticamente nos dá uma snapshot do que é que se passa com aquele público e de que modo é que vai evoluindo ao longo do tempo. E o processo sobre como se faz isto. Ok, também não sei bem. O primeiro quadrado é a identificação por relações. A prioritização consoante os atributos que vos parecerem mais indicados. Prioritização por situação, ou seja, neste contexto, qual é o stakeholder mais prioritário, qual é o público mais prioritário e assim por diante. E, finalmente, prioritizar a estratégia de comunicação, que é, no fundo, mapear os stakeholders e para cada um deles ter canais de comunicação distintos e saber como é que eles serão organizados. E pronto, espero que não tenha sido uma seca brutal. Obrigado pela vossa atenção. Se alguém tiver questões? Sim. Há imensas coisas que se podem fazer. E a minha questão é, precisamente, dentro dessa ampla, like, coisas que podem fazer, futuras a ter, e objetivos a definir, e estratégias a seguir, uma startup, tu consegues definir um ou dois pontos que realmente sejam importantes? Ok, eu vou falar um bocadinho da experiência que tivemos com a Shift. Eu entrei para a organização da Shift muito tarde, só agora nesta última edição e a meio do processo. E comecei a fazer o inventário e a auditoria daquilo que precisávamos. O que é que eu notei? Não havia um texto que descrevesse o que era a Shift de modo coerente. Esse foi um obstáculo que ainda não transpusemos, tenho que ser sincero quanto a isso, porque a Shift é demasiado vaga. É para toda a gente e, ao mesmo tempo, então, para quem é que é? Outro ponto importante é que não tínhamos mantido canais de comunicação com os patrocinadores anteriores. Tínhamos mantido apenas com dois principais e, a certa altura, perdemos um bocado a noção de que há muito tempo não falávamos com eles, então falhou ali um bocadinho por causa de nós. No fundo, a culpa foi nossa. Mas... Epá, e a gestão de informação dentro da própria organização é essencial. Uma coisa, eu agora estou a trabalhar com a Imago, e uma coisa que me apercebi foi que tínhamos pastas partilhadas com toda uma série de informação e no fim acabávamos por não ter nada porque não tínhamos acesso e eu difícil. Eu cheguei lá, eu olho para uma série de pastas partilhadas, clientes ativos, clientes potenciais, clientes pontuais, uma baralhação brutal, e claro, quando é preciso informação temos que andar ali pasta por pasta, porque lá está, o sistema é Windows e indexar é mentira, mas tudo bem. Começámos a montar um wiki porque reparámos que realmente precisamos de mais informação e de tê-la à mão. Não sei se isto respondeu à questão. Há mais coisas, mas honestamente... O melhor é ver caso por caso. Primeiro, há algo tão simples como a auditoria de canais. Que canais de comunicação é que nós temos com um determinado público? Que plataformas é que os públicos usam para comunicar connosco? Plataformas no sentido, por exemplo, imaginem que precisam estar sempre a comunicar com quem está no terreno, então telemóveis para toda a gente. Então eles precisam de aceder à internet, então a internet tem que ser acessível por telemóvel, para o caso de haver alguma eventualidade. Por aí fora, auditoria dos canais de comunicação e como é que eles podem ser dinamizados e para quem é que se destinam, tanto internos como externos. Mas... Pronto. E depois é uma questão de ver qual é a atividade principal, quais são os públicos envolvidos e o que é que cada um pretende de nós e o que é que nós podemos dar e qual é o meio termo. Tenho uma pergunta, se lembra, acho que é difícil responder. Ótimo. Na área das redes sociais, etc., toda a gente é experto. Uhum. Se um bocado a tua opinião, se já pensaste sobre isso, sobre se faz sentido ter diferentes métodos de comunicação, ou seja, para diferentes públicos. Em vez de ter um meio de comunicação, ter vários. Ter mais direcionado, ou seja, ter contas diferentes de Twitter ou Facebook. Contas diferentes de Twitter, eu não diria. No entanto, será que as pessoas que usam o Twitter são as mesmas que veem, por exemplo, a página do Facebook? Temos que ter essa distinção em conta. Porque, por exemplo, a minha turma de mestrado... Eu vou-vos contar a história do início. Eu decidi tirar um mestrado em Relações Públicas e Gestão Estratégica. E uma das coisas que me perguntaram foi: achas que eras capaz de construir um blog para a turma? E eu, hoje não tenho tempo, mas amanhã já está feito. Porque, claro, WordPress, siga, está feito, plugins para controlar o acesso, não foi preciso mais nada. Mas depois eu tinha um problema, é que estávamos a falar de um público, blogs, para quê? Um blog interno, não fazia sentido para eles. Então, vamos virar um bocadinho a mesa. Eles estavam muito habituados a usar o e-mail. Então eu usei esse canal para comunicar com eles da seguinte forma. Quando era colocado um post e eles subscreviam uma categoria, recebiam um e-mail automaticamente. Ou seja, só recebiam os e-mails que eram realmente para eles e não para toda a turma. Porque cada categoria correspondia a uma cadeira, portanto não havia informação a mais. E à medida que eles iam recebendo os e-mails a dizer: olha, há um novo post no blog com a informação que te interessa, eles acabavam por ir lá. Portanto, este é um exemplo de como uma abordagem multicanal pode trazer as pessoas de um ponto de comunicação em que é pouco dinâmico, como o e-mail, para um blog onde se gera um diálogo muito mais rico. Digamos que era automaticamente quando o blog posta a feita de informação. Exato. Por exemplo, o que fazia um... É multicanal porque é o blog e é o e-mail. Mas sim, é uma questão de extensão. Mas para responder à questão, isto era para explicar que um público que devia estar na vanguarda da comunicação não está. Infelizmente não está. E por isso, tentei só depois do blog levá-los ao Twitter. Não consegui, porque para eles é uma complicação. Hashtags, o que é isso? Para que é que serve? Não lhes faz sentido, portanto, não fomos por essa via. Sim. Por exemplo, o caso da Chico, o caso do teu público, se calhar poderia ser um público muito através do Twitter. Sim, porque estamos a falar de um público com uma literacia informática muito superior à média. Mas, no entanto, se calhar faz sentido comunicar através de um meio que seja legível para os patrocinadores e etc. Se calhar os patrocinadores não acompanham esse canal. Mas acompanham... Mas acompanham mais a newsletter que nós tínhamos para subscrever no site. Então, quando nós preparávamos os textos para a newsletter, eram preparados, tendo em conta as pessoas que nos estavam a seguir no Twitter, a dizer, como já souberam pelo Twitter, passa-se isto assim, assim, assim. Então, reforçávamos a mensagem e fazíamos com que ela chegasse também aos patrocinadores, porque lá está, fomos ver os e-mails e realmente muitos patrocinadores estavam a receber apenas os e-mails. Sim. O que não quer dizer que não se possa duplicar um bocadinho o conteúdo, porque há conteúdo que é realmente transversal. Mas sempre que possível, tanto do ponto de vista da nossa comunicação como dos hábitos dos públicos, devemos tentar segmentar. Até porque há uma coisa. Visto que podemos medir a eficácia de um e-mail e do Twitter e de outras ferramentas de comunicação, podemos saber exatamente se a nossa comunicação com o público A e B está a funcionar e em que medida é que um está superior ao outro. Mais alguma questão? Na tua experiência profissional, sentes que agora se vive um buzz de social media e que é tão fácil criar uma conta de Facebook e Twitter, que no fundo as empresas, sejam startups ou não, acabam por começar a comunicar nesses meios sem perceber muito bem a forma de se calhar estar e a reciprocidade que é necessária na comunicação. Eu falo de uma experiência pessoal, eu vejo empresas, instituições de ensino que dinamizam, por exemplo, contas Twitter, que é uma plataforma que eu gosto muito. Ok, mas. Pois. É exatamente a questão de ver, assim como disparavam e-mails, ou assim como antigamente disparavam newsletters, agora disparam tweets. Tu vês muito isso na tua experiência profissional? Eu não posso comentar clientes, vou começar por dizer isso. Ok, genericamente. Vamos a dados. Qual é, na vossa perspectiva, quantas pessoas, aliás, em percentagem, quantas pessoas é que acham que têm acesso à internet em Portugal? E a usam? 70? Ok, vamos só para os acessos. Acessos, 80%? Acesso à internet, 80%? 50%. 50%. Acesso? Que têm acesso à internet. 50% da população tem acesso à internet em Portugal. Não sei como é que foi feita a estatística. Eu encontrei estes dados no site da pordata.org, se não me engano. Se fores ver, por exemplo, dados dos estudos internacionais, tenho que confirmar. Eu só vi no pordata porque foi o que estava mais acessível. Mas, sim, é possível que já esteja a ultrapassar os 50%. Mas, por exemplo, 10 escolas que assim já estão nas casas das pessoas, os números não acessam. Se as pessoas usam outras, estão. Lá está. A questão então é: temos 50% da população que tem acesso, dos quais, se calhar, apenas 40% é que realmente utilizam. E se calhar 30% utilizam regularmente. Estamos 2 anos atrasados em relação a toda a gente. 2 anos, pelo menos. Pelo menos. Portanto, as organizações ainda não perceberam que dentro de 1 ano ou 2, estes 50% vão passar a ser pelo menos 65%. E quando isso acontecer, vai haver muito mais exigência para que as organizações tenham uma gestão da comunicação online muito mais profissional, porque neste momento é um pouco amador. Mas não vou aproveitar mais o meu nível. Tens N sites que tens lugares de contato, qual não contas resposta. Sim. Mas não é de agora. É assim. Sim, pode, é bastante. Uhum. Por exemplo, vais agora voltando à questão inicial. Por exemplo, agora essa campanha de um jeito qualquer. O ISX. Os outdoors aí, CBO Mini, não sei o quê, que foi feito por alguma empresa, não sei qual é que é, que... Eu não me recordo do nome. Tem um perfil. Não, não, melhor. Vai contra os termos de uso do Facebook. Não criaram uma conta, até que outdoor gastam não sei quanto dinheiro. Ninguém faz um post no Facebook, tipo, só tem lá umas duas pessoas, é um giro, mas tipo, não se diz onde é que se compra, não se diz nada. E a morada estava Facebook / novo ISX. Exato. .com não existe. .com não existe, seja o link que estava nos outdoors, não contava para o Brasil. Portanto, por mais que se quisesse, por mais que se quisesse que realmente as organizações estivessem a usar as redes de modo profissional e com objetivos claros, eu mostrei há pouco, mas não falei. Objetivos simple, measurable, accurate, achievable, realistic, time-bound, smart. A ideia é, se não há um objetivo concreto, então é claro que a comunicação vai falhar. Nós não, eu vou dizer isto mesmo eu, porque já estive em várias agências, que o cliente dizia, eu quero mais clientes. Ah, quantos mais? Mais. Mais um. Então, mas qual é o seu orçamento? Veja lá quanto é que isso custa. Está bem. Então eu quero fazer o quê? Quero fazer coisas nas redes sociais. Eu juro-vos, apeteceu-me perguntar, então quero falar com os seus amigos, é isso? Mas não, claro que, pronto, é o cliente e nós temos que ter... Não coloquei. Porque isto aconteceu-me tanto como freelance, como em agências, e vi acontecer com colegas. É normal. Dizem que querem participar do buzz. Eu não faço a menor ideia que é o buzz. Se calhar querem vender, se calhar dá para onde é que querem vender. A questão é que... Existem bastantes gurus, existem bastantes especialistas e depois surge confusão, porque realmente o conceito de rede social já existia desde Levi Moreno, não me recordo o nome dele. Mas pronto, é um autor que simplesmente começou a fazer sociogramas nos anos 30. E agora, de repente, estamos em 2010 e toda a gente descobriu as redes sociais que desde os anos 30 que estão a ser estudadas. Está bem. Mas pronto, há falta de estratégia quando se coloca uma presença online, seja Twitter, Facebook, blogs. Finalmente, é quando as empresas criarem uma homepage, criam um seu pessoal. Sim. Também é uma estratégia de sempre. E ainda por cima ficam a perder porque ficam sem saber quem são as pessoas que realmente se interessam pela marca. E que ainda pioram, porquê? Porque têm a brilhante ideia de vou convidar toda a gente. Toda a gente para ser fã da minha página. E eu perguntei... Eu fiz uma pergunta muito simples. Ah, mas vamos poluir a amostra, não é? Desculpe? Então vamos ficar sem saber qual é o público que está mais interessado nos seus produtos. Pois, se calhar. Não, aí é que está. Porque é pessoas que carregam naquele botãozinho a dizer sim, tudo bem, quando não querem saber daquilo para nada. É só mesmo para... Não me chateies. Não me voltes a convidar para a tua página 1500 vezes, por amor de Deus. Por assim. Eu estou neste momento a trabalhar com a Imago, sim. Vocês, quando a Imago chega ao Spreira, quer lançar um novo produto, normalmente qual é a vossa estratégia de aquisição inicial de pessoas que querem começar a entrar nos social media, no Facebook, É assim. Qual é que é a vossa estratégia de aquisição inicial? Nós geralmente tentamos ir buscar as pessoas assim que elas saem. Quer dizer, pelo menos a ideia que eu tenho de como funciona a agência é que tentem ir buscar pessoas que já têm background na área. Seja por estarem a sair do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Pelo menos licenciatura. Não, temos uma colega que entrou quase diretamente para lá, por exemplo. Em termos de... Ah, e depois jornalistas também, por uma razão muito simples. Eles compreendem, às vezes, muito melhor do que outros profissionais de áreas de comunicação. É mais fácil alguém passar de RP para marketing, porque RP obriga a mais uma série de processos e, às vezes, não temos metade das ferramentas de marketing, do que, por exemplo, pegarem alguém de marketing e levá-lo para RP. Contudo, pegarem alguém de jornalismo, que está habituado a receber press releases, que está habituado a fazer comentário e a contactar com uma série de organizações, que está habituado a fazer pesquisa e a encontrar toda uma série de obstáculos, tem uma sensibilidade muito maior para ir buscar, num plano de comunicação, quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes e melhorar.